trevas ficou, mano, se afastou. Não se brinca com a palavra do Senhor. Já se esqueceu de onde Deus te tirou. Comendo o próprio vômito, a vida desandou. Não adianta ter fame, mulherada. O vazio te consome, não preenche com mais nada. Perdendo seus princípios, irreconhecível. Tratando com desprezo, se tornando invisível. Com muita fé, a salvação a gente alcança. Ainda não está morto, encostado numa cama. Se estivesse em cana, poderia ter mudanças. Mas você quer rolar um pouquinho mais na lama. Aí é que se vê que não somos nada aqui. Que tudo passa e o pior está por vir. Se liga, truta, arrependa-se agora. Antes que o fôlego de vida vá embora. Hebreus capítulo 6, um dia meditou. Palavras na memória que levam ao Senhor. Acabou o temor, agora é só terror. Nas madrugadas, atividade no vapor. Ainda uma chance, arrependa-se agora. Ainda uma chance, volte pra casa agora. Não espere o desacerto, volte agora. Antes que a morte leve a sua alma. Palavra ardendo no peito, ele te chama. Deus quer te ouvir, ele te ama. Não deixe que se apague, olhe pra cima e clama. Dê o primeiro passo, nos braços ele te levanta. Em trevas ficou, mano, se afastou. Não despreza a misericórdia do Senhor. O brilho te ofuscou, ofusca muitos também. Querendo brilhar no mundo, você se torna refém. Andando parado, se liga, é ilusão. Pense um pouquinho, não teve evolução. Ainda há chance, arrependa-se agora. Ainda há uma chance, volte pra casa agora. Não espere o desacerto, volte agora. Antes que a morte leve a sua alma. Em trevas ficou, mano, se afastou. Não despreza a misericórdia do Senhor.